A partir de agora, você confere Ciência, Filosofia e Religião na Visão Espírita. Está entrando no ar. Analisando os fatos. Produção e apresentação, Jadiel João Batista de Oliveira. Sobrenatural. Manifestações sobrenaturais podem ser explicadas pelo Espiritismo. A ideia do sobrenatural é muito debatida entre comunidades cristãs. Na realidade, o Espiritismo vem de forma absoluta contestar esta concepção. Nada existe fora da natureza, obra divina, que explica o sentido do sobrenatural. O homem erra em acatar a ideia de que a natureza e as formas de vida, limitadas para ele, são traçadas pelo seu sentido. Pois bem, estes sentidos apenas abrangem um espaço limitado no domínio das coisas. Além destes limites que ele nos impõe, a vida se desdobra sob aspectos ricos e variados, sob formas sutis, quintessenciadas, que se graduam, se multiplicam e renovam até o infinito. As aparições bíblicas não são fenômenos isolados, mas manifestações naturais de uma lei universal, eterna, que sempre presidiu as relações entre os habitantes dos dois mundos, o da matéria grosseira, a que pertencemos, e o fluídico invisível, povoado pelos espíritos que denominamos erroneamente de mortos. Apenas recentemente, estas manifestações puderam ser estudadas pela ciência. Graças às observações de numerosos sábios, a existência do mundo dos espíritos foi positivamente estabelecida e as leis que o regem foram determinadas com certa precisão. Mediante o invólucro fluídico é que o espírito precede tais manifestações além-túmulo, que já não é mais segredo para ninguém, desde que as comissões científicas lhes estudaram os múltiplos aspectos, chegando a pesar e a fotografar espíritos, como fizeram W. Crookes com o espírito de Kate King e outros. As visões, aparições, efeitos físicos e outros fenômenos tidos como sobrenaturais foram vistos por muitos como milagres provocados por Deus ou por seus anjos. Opinião esta alimentada pelos padres a fim de impressionar a imaginação das massas e torná-las submissas ao seu poder. Em todas as épocas da humanidade, sempre existiram indivíduos com faculdades especiais, nada tendo de sobrenatural. Fatos existentes da história, nos livros sagrados em todos os povos, os oráculos e pitonisas da Grécia, os videntes da Gália, as sibilas do mundo pagão e profetas da Judéia. Outra coisa não eram senão médiuns de nossos dias. As potências superiores sempre se utilizaram desses intermediários para fazer ouvir seus ensinos, suas exortações à luz da humanidade. Só os nomes mudam, os fatos permanecem os mesmos. Todos os fenômenos espíritas têm por princípio a existência da alma, sua sobrevivência ao corpo e suas manifestações. Estando estes fenômenos fundados sobre uma lei da natureza, não tem nada de sobrenatural. Muitos fatos não são reputados sobrenaturais, senão porque não se conhece a causa. Indicando-lhe a causa, os faz entrar no domínio dos fenômenos naturais. Julgar o Espiritismo pelos fatos que ele não admite é provar ignorância e tirar todo o valor à sua opinião. Todos os dias, a ciência faz milagres aos olhos dos ignorantes. Eis porque, outrora, aqueles que sabiam mais do que o vulgo passavam por feiticeiros. E como se acreditava que toda ciência sobre-humana vinha do diabo, eram queimados. Hoje, são encaminhados aos hospícios Eis porque o Espiritismo estuda a causa e não o efeito. Concluímos, então, que tudo que nos é desconhecido chamamos de sobrenatural, como milagres, por exemplo, mas, a partir do conhecimento das leis universais, das leis científicas, não há efeito sem causa. Ciência, filosofia e religião. Analisando os fatos. Queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, estamos chegando aos seus receptores com mais um programa Analisando os Fatos. E hoje nós faremos uma análise sobre uma matéria que se encontra no jornal O Clarim, de 15 de dezembro de 2007, de Matão, da cidade de Matão, que tem por título Sobrenatural e subtítulo Manifestações Sobrenaturais Podem Ser Explicadas pelo Espiritismo. É de autoria de Assunta Cristina S. Gulmini. Então é muito interessante esta matéria, porque nos fala sobre a crença daqueles que não conhecem as explicações dadas pelo Espiritismo sobre fenômenos, sobre fatos que decorrem exatamente da natureza espiritual do homem e da sobrevivência da alma, do espírito, à morte do corpo físico. Então, fatos, em razão dessa natureza, em razão de o espírito continuar vivo após a morte do corpo físico, de haver a possibilidade do intercâmbio entre os dois planos da vida, entre o mundo dos desencarnados e o mundo dos encarnados, que nós integramos. Então, em razão disto, desta relação, ocorrem fatos, fenômenos, que para aqueles que não conhecem as leis que os regem, são levados à conta de sobrenaturais, de milagrosos. Mas o Espiritismo afasta esses conceitos de sobrenatural e de milagrosos para submeter tudo à lei, às leis naturais, às leis que são desconhecidas, mas que são leis naturais que regem exatamente essas relações, esse intercâmbio, essa possibilidade de o espírito desencarnado, ou seja, a alma após a morte do corpo físico do homem, esse espírito continua podendo atuar, tendo em vista a energia cósmica que nos envolve aqui no mundo material, conforme explica o Espiritismo. Então, é importante que nós enfatizemos sempre que o Espiritismo não criou nada disto. O Espiritismo não criou a existência da alma, não criou a sobrevivência da alma à morte do corpo físico, não criou a possibilidade do intercâmbio entre os dois planos da vida. Aliás, esse intercâmbio, essa sobrevivência da alma, já está aí informada, noticiada há séculos. Desde antes de Jesus, nós já temos notícias sobre isto, porque nós vemos lá o Espírito Samuel se materializando, aparecendo, se comunicando, graças à Pitonisa de Endor, com Saul, seu filho, rei, na ocasião, que fora buscar exatamente o conselho de Samuel através da Pitonisa de Endor. O que é isto, senão uma manifestação mediúnica, propiciada exatamente pela faculdade mediúnica dessa médium chamada, denominada na Bíblia, no Antigo Testamento, da Pitonisa de Endor. Mas temos depois, além desse, temos muitos outros fatos, outros fenômenos que demonstram exatamente, primeiro, a sobrevivência da alma e, segundo, a possibilidade do intercâmbio entre mortos, chamados mortos, entre aspas, e os vivos. Porque para nós espíritas, para o Espiritismo, não existem mortos, existem sim espíritos desencarnados. Mas nós vamos ver posteriormente o próprio Mestre Jesus se encontrando com os espíritos materializados, Elias e Moisés se materializam e são vistos lá pelos apóstolos que seguiram, que acompanharam Jesus ao Monte Tabor, que ficam lá no sopé da montanha. Isto está lá em o Novo Testamento, está na Bíblia. Então não é criação, não é afirmação, não é invenção do Espiritismo. São notícias que estão contidas na Bíblia, que nos falam exatamente de tudo isto que é revelado, que é estudado, analisado pela doutrina espírita. Existiu um pastor evangélico, Neemias Marien, que já desencarnou, e que afirmava categoricamente que o Antigo Testamento é um repositório de fenômenos mediúnicos. Ou seja, o Antigo Testamento, no Antigo Testamento, nós vamos encontrar as notícias sobre vários fenômenos, sobre vários fatos, que nos falam exatamente desta possibilidade do intercâmbio entre os dois planos da vida. Fatos que demonstram exatamente esse intercâmbio. Portanto, isto não é a criação do Espiritismo. Apenas o Espiritismo estuda. Allan Kardec observou os fatos, os fenômenos que estavam ocorrendo quando começou a participar das reuniões mediúnicas, primeiro na casa de Madame de Plénemaison, depois lá nos Baudin e assim por diante, formulando perguntas, indagações, aqueles seres que se manifestavam inicialmente através das mesas, das chamadas mesas girantes. Então, para nós espíritas, para o Espiritismo, não existe nada de sobrenatural. Nada existe que contrarie as leis de Deus. Nada existe que possa ser considerado como milagre, derrogando a lei de Deus. Não, está tudo submetido à lei de Deus. Está tudo submetido à lei natural. Apenas a lei de Deus, as leis divinas, as leis criadas e ditadas por Deus, regem fenômenos aqui do mundo material e regem também os fenômenos decorrentes da natureza espiritual do ser e do mundo espiritual. Mas, Djalma Santos, o que você pode nos dizer acerca desta matéria do sobrenatural que nos é trazida aqui pela Assunta Cristina S. Gulmini, que está no jornal O Clarim, de 15 de dezembro de 2007. Existe o sobrenatural? Djalma Santos. Não, o sobrenatural não existe, mas ele tem um histórico muito importante no decorrer dos séculos, desde a nossa primitividade. Porque, na realidade, nós estamos passando por três culturas. Tivemos, no início da nossa primitividade, a cultura empírica, aquela através da observação, né? Que eram os nossos primitivos. E aí, através dessa observação, daquilo que eles não tinham assim, condições de suportar, condições de entender, surgiu o sobrenatural. Até a lua e o sol era sobrenatural naquela época, para os índios que tinham medo. Até animais eram considerados determinados tipos de animais, como o leão. Tudo aquilo que estava além das posses e das forças daqueles nativos nossos primitivos, eles consideravam como se fossem sobrenatural. Tempestade, chuvas, aquele negócio todo. Essa é a chamada cultura empírica através da observação. Poucos séculos, milênios depois, surgiu a cultura religiosa. É quando começa a questão do Javé, do Adão, aquela história toda. Na cultura religiosa, eles herdaram. A cultura religiosa herdou esse sobrenatural da cultura empírica. E não só permaneceu, como deu aos participantes dessa cultura religiosa um poder que eles desejavam. Quer dizer, eles começaram a utilizar o sobrenatural para amedrontar os nativos. Principalmente a igreja tradicional. A igreja tradicional utiliza até hoje isso. Até hoje, a igreja tradicional, através dos seus dogmas, utiliza do sobrenatural. Porque foi importante para ela e continua sendo importante para que ela possa continuar com o domínio sobre as pessoas, impondo medo. A morte, por exemplo, foi utilizada pela igreja tradicional durante séculos como sendo um mecanismo assim, de repressão de Deus. Tem até um ditado que eu acho horroroso que diz o seguinte: o salário do pecado é a morte. Errado. O salário do pecado é o sofrimento. Quem peca está procurando sofrimento. A morte não, pecando ou não, ela leva pecador, leva o bom, leva o mal. Mas a igreja tradicional criou esse termo, em muitas vezes está escrito: o salário do pecado é a morte. Nada mais errado. O salário do pecado é o sofrimento. Quem está no erro, quem está no pecado, está procurando sofrimento e não a morte, porque a morte é um fenômeno natural que vai acontecer se a pessoa for boa ou má, se ela for nova ou velha, né? E eles trocaram tudo. Então, a própria igreja tradicional, mas não só ela, como outras culturas, né? Gregas, romanas, utilizaram desse mecanismo que é o sobrenatural, através de dogmas, de rituais, o Minotauro. O Minotauro foi uma criação grega. Nunca existiu esse homem com cabeça de touro, coisa nenhuma. Criaram isso como um sobrenatural e atemorizou milhares de pessoas. Só que a partir de Kardec, a partir do século XIX, surge a cultura científica. Agora nós estamos com três culturas. Estamos com a cultura empírica, que ainda está... Essa cultura empírica ainda continua conosco, do primitivismo. São as nossas tribos africanas, são os nossos índios, que ainda permanece com a cultura empírica. A cultura religiosa, com a igreja tradicional que se subdividiu, né? E os próprios evangelhos também, que estão se subdividindo constantemente, formando essa cultura religiosa. Mas a partir do século XIX, até a música do Espírito diz isso, foi no século XIX, surge a cultura científica, que é a cultura do questionamento, né? Das causas e dos efeitos. Quer dizer, não se acredita mais em dogmas, não se acredita mais em rituais, não se acredita mais em paramentos, não se acredita mais em sacerdócio organizado. Quer dizer, a cultura científica, ela afasta todos esses dogmas, esses paramentos, esse tipo de coisa, né? E parte para o questionamento. Pode, não pode. É isso, aquilo. Quer dizer, houve uma ação? Então vamos ver qual é a reação, né? Se conhecemos só a reação, precisamos buscar a ação. Onde foi feita a origem? Para que nós possamos saber. Então, o Espiritismo, a doutrina espírita, é a doutrina da cultura científica. Da cultura científica. Começando quando Kardec vai à Aldesville e ali observa, né, as irmãs Fox, todos aqueles fenômenos que eram considerados sobrenaturais. E ele chega a Paris e inicia um estudo, assim, eu acredito até que fora do comum, porque ele deve ter varado noites, né? Para codificar a doutrina. E ele chega à conclusão que não havia nada sobrenatural, que eram efeitos naturais, provocados por fenômenos naturais, dentro das possibilidades do homem encarnado em comunhão com os desencarnados. Essa é a cultura científica que a nossa doutrina espírita abraçou com muito carinho e que está de acordo com o Evangelho de Jesus. Você não ouve, pode ler o Evangelho do início ao fim, você não vai encontrar em nenhum momento Jesus falando de coisas sobrenaturais, falando de alguma coisa que estivesse fora. Pelo contrário, o reino de Deus está dentro de vocês. Quer dizer, ele coloca o homem como sendo detentor de todos os poderes. Os poderes partem de Deus e depois dos homens. Não há nada mais. Deus e o homem são as duas forças do universo em que nós vivemos. Aliás, Djalma, interessante isso que você falou, porque nós vemos na própria história do Brasil, nós temos aí fatos da história do Brasil que narram exatamente esta crença no sobrenatural. É. Nós temos lá o filho do fogo, do trovão, parece que é a Anhanguera, nós não lembramos muito bem. Aquele tiro que ele deu, que espantou os índios, né? Eles eram centenas e ele estava sozinho e ele conseguiu se tornar quase que um rei, porque ele apresentou algo sobrenatural que hoje nós conhecemos. Aparentemente sobrenatural. Hoje nós conhecemos como sendo arma de fogo, viu? Então a gente vê que, quer dizer, na verdade é a ignorância que leva a essa crença. É a cultura empírica, né? Mas interessante, Djalma, que aqui a nossa assunta, Cristina, ela tem um trecho aqui do seu artigo que ela diz o seguinte: as visões, aparições, efeitos físicos e outros fenômenos tidos como sobrenaturais foram vistos por muitos como milagres provocados por Deus ou por seus anjos. Opinião esta alimentada pelos padres. Exatamente, de impressionar a imaginação das massas e torná-las submissas ao seu poder. E mantê-las na ignorância. Com certeza. E aí nós vemos que o seguinte, quando se destacava alguém e tinha uma outra visão acerca disto, era tido, como esse conhecimento, tudo isto, era ligado à existência do diabo, conforme está aqui nessa necessidade de se submeter ao homem, né? Então, aqueles que não aceitavam isto, que superavam isto em razão do seu próprio estágio evolutivo, eles eram tidos como auxiliares do próprio diabo e eram queimados, queimados vivos. A Inquisição foi baseada praticamente no sobrenatural. Sobrenatural. Em todas as épocas, diz aí a nossa assunta ainda, em todas as épocas da humanidade, sempre existiram indivíduos com faculdades especiais, nada tendo de sobrenatural. Fatos existentes na história, nos livros sagrados em todos os povos. Nós vemos lá, nós citamos o caso da pitonisa de Endor, depois o próprio mestre Jesus, que se encontra com Elias e Moisés no Monte Tabor. Então, as sibilas do mundo pagão e profetas da Judéia, outra coisa não eram senão médiuns de nossos dias. Então, em razão disso, como havia uma vinculação com o diabo, então essas pessoas eram tidas como... foram próprio diabo é um sobrenatural criado pela igreja. Ele não existe. Claro, a gente sabe disso. Foi criado exatamente para poder submeter. Né? Então, aquelas pessoas que estavam, que tinham essa, exerciam a faculdade mediúnica, posteriormente, ou durante a época da Inquisição principalmente, ocorreu muito isso, né? As pessoas eram queimadas vivas. Como aconteceu na época de Jesus também, os seguidores de Jesus eram queimados vivos. Nós temos lá a história de Joana de Cusa. Eles não só colocavam à disposição das feras, como lameavam eles com aquele óleo, aquele betume, né? E ateavam fogo. Então a gente vê que, na verdade, a invenção do sobrenatural foi feita pelo próprio homem para poder dominar o próprio homem. Eu tenho lá em casa o livro Mediunidade dos Santos, que é um livro muito interessante, que fala de, parece que, 12 ou 13 santos católicos e santas que foram canonizados como santos porque exerciam a mediunidade. Santo Antônio de Ligório, Santo Antônio de Pádua, Santa Brígida de Vegistênia, Santa Teresinha, quer dizer, todos eles eram médios em potencial. E a igreja observou aqueles fenômenos e acharam que era sobrenatural. Então, eles foram canonizados através do sobrenatural. Mas você vê o seguinte também, nós temos o seguinte, Djalma. Você falou aí sobre, você citou um trecho aí, que a morte é o castigo do ímpio, né? Exatamente. É o salário do pecado. Então, Jesus foi pecador, porque Jesus também morreu na cruz. Morreu na cruz, então. Todos os profetas morreram, né? Os santos da igreja. Mas ainda existem milhares de pessoas que acreditam nisso. E a divisão feita por Lutero não acrescentou quase nada. Quer dizer, muitas igrejas evangélicas têm, eu estou dizendo que eu já fui a muitas delas, fui crente de 7 anos, tem lá esse disco. O salário do pecado é a morte. Quer dizer, eles copiaram da igreja católica, quer dizer, um erro passou para outro. Na verdade, o Espiritismo apenas analisa isto cientificamente. Nos consulta a razão, a lógica ou a inteligência e nos permite, então, também não concordar, evidentemente, com todos esses conceitos. E aí nós entendemos, claro, que os fatos demonstram, primeiro, a imortalidade da alma é demonstrada pelos fatos, por tudo aquilo que nós temos observado aí, que tem sido observado, desde tempos imemoriais. Com certeza. A possibilidade do intercâmbio entre os dois planos da vida também. Então, o Espiritismo não criou nada disso. O processo reencarnatório... Não, nada disso. Kardec só fez desvendar esses mistérios. Porque eles faziam questão à igreja oficial e outras religiosidades. Não vamos culpar só a igreja tradicional, não. Outras religiosidades também faziam questão. Né? Como o caso do Egito, por exemplo, ficava tudo sob o véu de Ísis. Lá na Grécia era o problema dos campos de Eleusis e de Delfos. Quer dizer, tudo secreto. Tudo secreto. Eram só algumas pessoas que tinham acesso a isso. Com certeza. E tanto que num dos nossos livros, O Segredo do Véu de Ísis, eu coloco logo no prefácio, digo assim, Kardec abriu a arca dos tesouros imortais, deixando que a humanidade inteira tomasse conhecimento desses segredos do Véu de Ísis, que durante séculos e milênios ficaram assim, sepultados. E que Kardec fez com que isso aflorasse e chegasse ao conhecimento da humanidade terrestre. Então, Kardec não foi apenas bom para o espírita, não. Ele foi bom para a humanidade inteira. E isso será reconhecido com o tempo. Temos necessidade do tempo. Né? É por isso que o Espiritismo, na verdade, não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. Porque todos aqueles religiosos, todos aqueles que têm a crença em Deus... E na sobrevivência da alma. E vão continuar nas suas religiosidades. Quer dizer, o companheiro será que continuará sendo católico, mas um católico reencarnacionista. Apenas vão ampliar o conhecimento. Exatamente, né? Vão ampliar a visão. A visão. Aquilo que hoje eles consideram como sobrenatural, vão deixar de considerar sobrenatural. Não precisa passar para o nosso lado. Continue do lado que exatamente. Estão. Agora, aqui a nossa assunta diz aqui no início do seu trabalho. A ideia do sobrenatural é muito debatido entre comunidades cristãs. Na realidade, o Espiritismo vem de forma absoluta contestar esta concepção. Parece-nos aqui que, na verdade, a nossa assunta separa o Espiritismo das comunidades cristãs. Nós temos, na verdade, sempre acentuado, o Espiritismo tem acentuado... É cristão. Que é cristão. Com certeza. Nós somos seguidores na nossa parte religiosa de Jesus. Do Cristo. Dos ensinamentos de Jesus. Senão não teria o Evangelho segundo o Espiritismo. Exatamente. Então, há uma crítica que é feita sobre a natureza religiosa também da doutrina espírita. Quer dizer, Kardec afirmou em diversas passagens a natureza religiosa do Espiritismo. Além disso, nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que é baseado, é a parte religiosa da doutrina realmente, é o desenvolvimento da parte religiosa, que é baseado totalmente nos ensinamentos de Jesus. Eu vou até mais longe, Adil. Eu não sei se você já ouviu a minha palestra, mas quem ouve as minhas palestras, pode ser qualquer assunto. No meio do assunto, no meio da palestra, eu coloco Jesus. Com certeza eu arranjo um jeito de infiltrar ali os termos do Evangelho de Jesus. É, eu também tenho esse hábito, porque entendemos, porque entendemos que todo o conhecimento científico que nos é propiciado pela doutrina espírita, nós vamos encontrar respaldo, né? Quer dizer, a aplicação é exatamente evangélica, é evangélica. Mas nós vamos fazer um pequeno intervalo no programa analisando os fatos e voltaremos em seguida. Até já. Ciência, filosofia e religião. Analisando os fatos. Analisando os fatos. Apresentação, Jadiel João Batista de Oliveira. Queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, estamos retornando aos seus receptores com o programa Analisando os Fatos. E hoje nós estamos fazendo uma análise sobre uma matéria que se encontra no jornal O Clarim, de Matão, de 15 de dezembro de 2007, que tem por título Sobrenatural. Manifestações sobrenaturais podem ser explicadas pelo Espiritismo. E é de autoria de Assunta Cristina S. Gulmini. Na verdade, essas manifestações ditas sobrenaturais são explicadas pelo Espiritismo, que demonstram e que assevera e que demonstra que essas manifestações, na verdade, estão submetidas também às leis naturais. Conforme nos esclareceu aqui o nosso companheiro Djalma Santos, na verdade, essa crença no sobrenatural foi decorrente, inicialmente, da ignorância das pessoas, dos espíritos encarnados, das comunidades, dessa humanidade primitiva. Então, como nós não tínhamos como explicar determinados fatos, ou porque nós nos sentimos frágeis diante desses fatos, nós dávamos esses fatos, a esses fenômenos, exatamente a natureza do sobrenatural. Explicávamos como sobrenaturais. E, posteriormente, isto foi absorvido, utilizado por algumas pessoas para poder dominar, submeter outras pessoas à sua vontade, etc. Nós sabemos, basta que nós analisemos aí toda a história da humanidade, que nós vamos verificar que realmente isto ocorre, ocorreu. Então, nós vemos lá, nós citamos o caso do pastor Neemias Marien, que afirmava, e o pastor Neemias Marien foi um estudioso da Bíblia, ele tinha um conhecimento profundo da Bíblia, e ele afirmava categoricamente que o Antigo Testamento era um repositório de fatos e fenômenos mediúnicos, e efetivamente assim o era. É isto realmente, porque na verdade nós encontramos lá diversos fatos demonstrando exatamente a natureza espiritual do ser, a imortalidade do espírito, da alma, a possibilidade do intercâmbio entre os dois planos da vida. Então existem diversos fatos, fenômenos que são narrados no Antigo Testamento que nos trazem informações acerca exatamente de tudo isto que hoje é estudado pela doutrina espírita, afastando essa natureza sobrenatural. Tudo está submetido à lei natural. É a afirmação. Nós não temos dúvida de que Deus seja o Criador de todas as coisas. Nós somos deístas, mas quando nós cremos em Deus, não é apenas decorrente de uma fé religiosa, não. É a fé raciocinada que nos é propiciada pelo Espiritismo. Então nós fazemos uma análise de tudo que existe e chegamos à conclusão de que realmente a existência de Deus é inquestionável. É inquestionável, não há possibilidade de dúvida quanto à existência de Deus, não há possibilidade de dúvida de que Jesus tenha sido, o representante de Deus aqui na Terra, que seja o governador espiritual do planeta. Nós não temos dúvida quanto a isto, porque toda a análise, tudo aquilo que nos é trazido pela doutrina espírita, nos permite essa convicção, essa certeza. Então, nós não nos baseamos em fé religiosa, nós não nos baseamos em afirmações que sejam feitas por outras pessoas. Nós nos baseamos, primeiro, por todos os esclarecimentos que são trazidos pela doutrina espírita e pela possibilidade de nós analisarmos essas informações, esses ensinamentos, e chegarmos então à conclusão de que realmente são autênticos, são verdadeiros, não pode ser de outra forma. É a conclusão a que chegamos. Por isto a nossa fé é fé raciocinada, é fé que consulta a nossa inteligência, a nossa razão. Então, quando o Espiritismo afirma que não existe nada de sobrenatural, porque tudo está submetido à lei natural, é porque nós entendemos que Deus é o Criador de todas as coisas. Deus não criou nada que pudesse fugir à sua própria lei. Então é o que nós entendemos, chegamos a essa conclusão graças a um raciocínio lógico que tem por base a nossa inteligência que nos foi concedida por Deus. Então, quando nós aqui afirmamos que não existe nada de sobrenatural, é exatamente com base nessas afirmações do Espiritismo, nessas revelações feitas pelo Espiritismo e na análise que nós mesmos fazemos. Nós sabemos que muitos homens, mulheres, em razão de deterem a faculdade mediúnica, foram colocados nas fogueiras da Inquisição. Foram queimados vivos. Hoje já não há mais, não se queima mais vivo, viva a pessoa, mas nós temos ainda aí todas as afirmações, as execrações que são feitas, e as pessoas, porque entendem de certa forma, o próprio espírita, ele é considerado como discípulo do demônio, do diabo, que não é criação, evidentemente, não tem lógica nenhuma, não tem consistência esta afirmação. E aí nós falamos simplesmente, o Espiritismo afirma, o diabo não existe. Por quê? Porque Deus é soberanamente justo, bom, é a inteligência suprema, não teria criado um ser que pudesse, de alguma forma, se opor à própria autoridade divina. Então é um raciocínio lógico que nos leva a essa conclusão. Mas, Djalma Santos, o que você pode dizer ainda para os nossos queridos ouvintes acerca dessas afirmações que são feitas, ainda são feitas, sobre a existência do sobrenatural ou da existência, por exemplo, do diabo, e de todas essas afirmações que são feitas ainda por alguns irmãos? São as ramificações a partir do sobrenatural, a partir da cultura religiosa. Eu acredito até que a partir da cultura religiosa, aquela cultura ferrenha, piorou a situação dos nativos, das pessoas ignorantes. Vejamos o caso do Haiti, onde proliferam os feiticeiros, todo mundo sabe disso, xamãs. Mas eu li uma entrevista há muitos anos, 8 anos atrás, de um feiticeiro que deu uma entrevista, deve ter ganho para dar aquela, mas ele falou a verdade. Que o repórter pergunta a ele se realmente eram reais aqueles poderes que exerciam, até de morte. Ele entrou em desgraça quando aquele, o cara morre. Então ele disse que não, que os poderes dele eram normais, como todo mundo. Mas que eles aplicavam veneno, botavam, mandavam, pagavam, que eles tinham, era uma rede, espécie de uma maçã, numa seita fechada, com muitos adeptos. E esses adeptos, aqueles que estão mais embaixo, que são subordinados dos feiticeiros, dos irmãos, são utilizados para colocar veneno, colocar cobra, quer dizer, muito comum também se colocar cobras venenosas na cama. Então tudo ficava, fulano aborreceu o feiticeiro. Olha, uma cobra morreu. Morreu porque colocaram a cobra lá, morreu porque colocou veneno no café que ele estava tomando. Entendeu? Então não existe esse poder, aí está o sobrenatural. Então criou no Haiti o sobrenatural, prolifera, com certeza. Lá as pessoas temem aqueles feiticeiros, aqueles companheiros que trabalham com o sobrenatural. A igreja tradicional criou a infalibilidade papal. A infalibilidade papal é o sobrenatural, não existe. O Papa é uma pessoa comum. Esse que está atualmente foi, inclusive, da Gestapo. Foi tenente da Gestapo. Quer dizer, não estou criticando. Estou dizendo que ele foi uma pessoa normal, como outra qualquer. Foi, inclusive, militar, né? É aí que vem a crença, a fé religiosa. Religiosa, não é a fé inabalável. Você, quer dizer, o crente, ele é obrigado a aceitar aquele dogma sem qualquer questionamento. O que não ocorre na doutrina espírita. Não, com certeza não. Não há pessoa, não existem pessoas infalíveis. E nós não estamos, nós não temos que observar aquelas afirmações que sejam feitas, porque sejamos espíritas, sem antes fazermos uma análise, tentar de alguma forma chegar a uma conclusão acerca daquilo. Então, mesmo hoje, quando recebemos uma mensagem do plano espiritual, vamos supor que a mensagem seja escrita, e nós temos muitas mensagens apócrifas que foram relacionadas por Allan Kardec, porque não estavam de acordo com aquele ser que assinava a mensagem. Com questionamento que é feito a respeito. Então, imaginemos uma mensagem assinada pelo Dr. Bezerra de Menezes, seria, evidentemente, uma mensagem respeitável. Com certeza, uma mensagem respeitável. Mas isso não significa que nós não devamos fazer uma análise para verificar se realmente é de Bezerra. Pode ser de Bezerra Menezes. E tem um detalhe interessante com esse problema do sobrenatural e da mentira, é que a mentira tem perna curta. Tem um sábio que eu li que diz que é mais fácil pegar um mentiroso do que um coxo. Quer dizer, um mentiroso corre mais devagar do que um coxo. Então a gente vê o seguinte: a igreja, com a sua infabilidade, mas também eram infalíveis os padres, eram infalíveis os bispos, e caiu tudo isso por terra, que nós estamos vendo os escândalos, inclusive de pedofilia com religiosos. O ser humano é normal. Mas existem outros tipos de sobrenaturais que eles criaram e que hoje não tem condições de manter. Não tem condições de manter. Porque você propala uma mentira, ela vai até certo ponto, mas depois ela vai caindo em desuso. Hoje, por exemplo, ninguém acredita mais no trapismo, aquela ideia de que a pessoa que fosse pobre iria para o céu, o rico vai para o inferno e o pobre iria para o céu. Isso é outra coisa que caiu. O isolacionismo, quer dizer, o voto silêncio. Aliás, senhor Djalma, Jesus não afirmou que o rico não poderia entrar no reino do céu. Isso seria difícil. Exatamente. Mas eu traria, porque nós temos muitos ricos aí que estariam rápidos. Outro detalhe interessante que caiu por terra da igreja tradicional é o isolacionismo, é o voto silêncio. Pelo contrário, o homem é um ser social, ele precisa se comunicar. Como é que ele vai aprender? Como é que ele vai discernir se ele não se comunicar com os outros? E nesse relacionamento, nós vemos aí exemplos da própria, de pessoas de outras correntes religiosas, como Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce. Só fez relacionar a vida toda. Martin Luther King, o próprio... Mandela, e o Mahatma Gandhi. Então, de outras correntes religiosas e que eles se relacionaram. Foi exatamente em razão desse relacionamento com a sociedade que eles demonstraram que eram espíritos elevados. Você citou os casos aí no primeiro momento do Santo Afonso de Liguori e Santo Antônio de Pádua. Santa Brisa de Valdistê, né? Então você veja só, foram espíritos que eles detinham realmente uma faculdade muito forte. O Santo Afonso de Liguori, o Santo Antônio de Pádua, eles se desdobravam. Se materializar, e dentro da cela, esse livro fala o seguinte, a Brisa de Valdistê fala o seguinte, ela entrava na cela, que era uma cela fechada, ela fechava, ficava aquelas gretas que eram de madeira, né, porta de madeira, e os padres ficavam olhando pelo buraco da fechadura, porque ela, em dado momento, ela se transfigurava e levitava. Igual aconteceu com Jesus. Ela ia até o teto e voltava. Mas quem é que está segurando ela ali? Então, isso para eles era sobrenatural, quando na realidade ela estava ali envolvida por muitas entidades espirituais, né? Ela estava envolvida por fluidos balsâmicos, fluidos fortíssimos, que tem muito mais força do que a energia material, que nós sabemos disso, que os fluidos são elétricos, fluidos balsamizantes. Então a gente vê o seguinte, que na verdade esses fatos ditos de sobrenaturais, denominados sobrenaturais, na verdade todos eles estão submetidos às leis naturais. Apenas são leis que muitas vezes desconhecemos. Desconhecemos essas leis ainda. Nós vemos o caso lá do nosso Anhanguera, citamos aí no primeiro momento do nosso programa. Os índios, eles ficaram perplexos. Ele seria devorado, com certeza. Seria devorado. Mas quando ele dá o tiro, os índios que ignoravam aquilo. Supuseram que ele fosse um deus. E casou com a filha do chefe. Né? E nós temos muitos casos semelhantes a este e que demonstra exatamente esta. O que leva à ignorância, né? Porque quando a gente não consulta a razão, não consulta a própria inteligência, ou não temos o conhecimento, nós somos ainda ignorantes, e somos ignorantes ainda para muitas coisas, certamente, porque Jesus, por exemplo, falava por parábolas na sua época, para desenvolver a nossa capacidade de raciocínio, segundo nos diz o doutor Augusto Cury, que é um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista, quer dizer, um homem que realmente ele faz uma análise do psiquismo humano, quer dizer, tem conhecimento disto, e ele nos fala sobre, faz uma análise da inteligência de Jesus e nos traz esta afirmação de que Jesus ensinava através de parábolas exatamente para desenvolver a nossa capacidade de raciocínio. Por quê? Para que desenvolver a nossa capacidade de raciocínio? Porque hoje o Espiritismo busca também desenvolver a nossa capacidade de raciocínio, para sedimentar a nossa fé, a nossa convicção, a fim de que busquemos exatamente esta religação com o Criador, através da transformação moral. E eu estou lembrando agora, quando eu tinha 12 para 13 anos, eu li 3 livros de história importantíssimos. Você já ouviu falar História da Vovozinha, História da Baratinha e História da Carrotinha? Esses 3 livros são específicos em contar histórias de sobrenatural. São histórias de duendes, de fadas, de gnomos, de sacis, de mula sem cabeça, de lobisomem. Eu vou num desses sebo que tem ali no centro da cidade, eu vou procurar qualquer preço. Pode precisar do zero, eu vou comprar esse 3 livros. Porque é interessante. São histórias lindíssimas que contam de príncipes encantados, princesa encantada, príncipe encantado, que se transforma em sábio. Tudo crendices. Trata-se esse livro, esses 3 livros, tratam exclusivamente de crendice, de sobrenatural. Né? De algo assim que naquela época eles não sabiam analisar, mas tem assim instruções de uma relação muito grande com certeza o fato da alma do homem ser imortal, né? E a faculdade mediúnica, né? E esse processo de transformação do corpo para espiritual, quando o espírito está desencarnado, ele pode se transformar com certeza. Então o nosso querido Chacrinha já dizia uma frase que nem ele sabia a importância dessa frase. Nada se cria, tudo se copia. Com certeza, tudo que temos hoje é uma cópia. Atualmente, a nossa cultura científica é uma cópia bem feita da cultura religiosa, que era uma cópia bem feita da cultura empírica, aquela cultura da crendice, do sobrenatural e da observação da natureza na sua pujança. Então nós vemos que, na verdade, o Espiritismo vem explicar, analisar esses fatos, esses fenômenos aí, submetendo todos às leis naturais. E é o que nós, evidentemente, vamos desenvolvendo essa capacidade de raciocínio na medida em que nós podemos fazer uma análise lógica, racional desses fenômenos. Porque aí a gente tem realmente um denominador comum e a nossa convicção fica lógica. Porque se nós admitimos Deus como a inteligência suprema, como o criador de todas as coisas, e aí, de repente, a gente vem com alguma coisa que possa desdizer esta afirmação, nós ficamos perplexos. Então, quando nós encontramos realmente amparo para essas afirmações, a confirmação dessas afirmações, a nossa convicção, a nossa fé se sedimenta cada vez mais. E aí nós chegamos ao clímax do conhecimento da doutrina espírita, que é exatamente a aplicação desse conhecimento quando nós buscamos, em razão da crença que passamos a ter, da convicção que passamos a ter, na imortalidade da alma, no processo evolutivo, para isto, a necessidade de nos transformarmos, nós passamos a fazer um esforço para nos transformarmos. E o interessante, Jadiel, que até o Brasil tem as suas histórias de sobrenatural. Por exemplo, Macunaíma é um personagem sobrenatural que, inclusive, deu origem ao samba. No Sul, lá no Rio Grande do Sul, nós temos o Negrinho do Pastoreio. Você já ouviu falar? Parece que a pessoa faz uma oração e ele ajuda a encontrar. Você perdeu um relógio, tudo isso crendice, tudo sobrenatural. Na verdade, nós temos aí muitas... E fazem parte da história, né? E, na verdade, isso é decorrente desse processo, desse intercâmbio. Desse processo de intercâmbio, com certeza. O samba que foi feito na época do Negrinho do Pastoreio tinha um refrão interessante assim: se você perdeu, tem que achar. Negrinho do Pastoreio te ajuda a encontrar. Era até bonita a música, entendeu? Baseado em quê? Em nada, baseado na crendice, baseado no sobrenatural. Na verdade, baseado num fenômeno que alguém observou e que na época julgou fora do alcance normal das pessoas e continua fora do alcance. Considerou como sobrenatural. O sobrenatural continua sempre fora do alcance, só está ao alcance de quem pesquisa, de quem questiona, né? De quem procura. Na verdade, o Espiritismo veio para dizer que tudo isto que era considerado como sobrenatural está também submetido à lei natural. Exatamente. As leis são para todos. Para todos. Por isso é que o Espiritismo, apesar de até companheiros de alto coturno, como se diz, aceitar o corpo fluídico de Jesus, a doutrina não aceita. Porque Jesus não seria falso ao ponto de estar aqui fingindo que comia, fingindo que bebia, né? Então Jesus teve um corpo normal, com menos necessidade do que as nossas necessidades, porque ele era mais puro. Isso nós vemos aqui até entre os homens, né? Isso aí realmente entre... Existem pessoas que precisam... Tem menos necessidade que outras. Não tem a dúvida. Na verdade, na medida em que o espírito vai evoluindo... Ele vai, o próprio corpo vai se afastando, né? Vai se afastando das coisas materiais. E está dito no próprio livro dos Espíritos que quanto mais o espírito evolui, mais o corpo material, mais o seu corpo espiritual se aproximam da natureza com espiritual. Com certeza. O quinto essenciamento não é só do corpo espiritual, não. É também do corpo físico. Também do corpo físico. É. Quer dizer, vai havendo uma modificação, um aprimoramento, né? E tal. Porque vai evoluindo tudo, né? E nós entendemos até que o corpo físico é, na verdade, criação. É cocriação em plano menor, conforme nos ensina André Luiz, do próprio espírito, e que vai sendo aprimorado através com do certeza. Tempo. É por isso que nós quanto mais ele se aprimora, menos necessidades materiais ele tem e menos doenças ele vai atrair, com certeza. Então, na verdade, o espírito vai aprimorando o seu corpo físico através dos tempos, através dos milênios. Nós temos aí uma cocriação em plano maior, conforme também nos diz André Luiz em Evolução em Dois Mundos. Ele nos fala na cocriação em plano maior, que é aquela dos grandes devas do espaço, os espíritos. Em que a mente sobrepõe a tudo, né? Do estágio evolutivo de Jesus, de espíritos puros. E existe aquela cocriação em plano menor. Que ainda é a nossa, né? A nossa, nós vamos cocriando aí em plano menor. Mas, na verdade, tudo se submetendo à vontade de Deus. Com certeza. Quando Hipólito e Onde eles arrivaram, toma conhecimento de que as mesas se movimentavam e de que as mesas respondiam a perguntas, Hipólito e Onde eles arrivaram, ele não negou simplesmente, porque negar é fanatismo. Negar categoricamente, simplesmente, é decorrente de um fanatismo ainda que científico. Porque existe também o fanatismo científico. É quando o cientista ele não admite nada em contrário àquela afirmação dele. Então ele tem aquilo como uma verdade absoluta, mas ele não tem o conhecimento. Na verdade, ele pode duvidar. Porque através da dúvida, ele entra num processo de pesquisa e pode chegar à conclusão de que se aquilo é verdadeiro, pode ser verdadeiro ou não. Mas é necessário duvidar, é necessário pesquisar. Então, Hipólito Leon Denis Arrivaio, que era um verdadeiro cientista, ele não negou simplesmente, ele duvidou. Olha, isso aí, acontecer isto, mesa responder a pergunta, isso realmente, eu vou aplicar o critério da dúvida aqui. Mas ele passou a pesquisar, a observar. E um detalhe interessante sobre Kardec é que ele, em nenhum momento, ele se desvia do objetivo maior, que era o de esclarecer. Porque se ele se desvia em algum ponto, com certeza a doutrina não teria assim, essa estrutura que tem hoje. Então, tudo aquilo, houve realmente uma sequência lógica, racional, que foi dada pela própria espiritualidade que trabalhou na E não sei se você tem conhecimento, mas ele pesquisou, inclusive, dentro de Paris, quando se segurava em barras de ferro para efeito de saúde, aquele negócio todo, e ele descobriu que ali também não tinha o sobrenatural. Para os ricos, que naquela época faziam aquelas sessões de brincadeira com a chave, com o baralho de espírito zombeteiro, Kardec não considerou nada daquilo como seu sobrenatural. Inclusive as barras de ferro estavam imantadas. Ele descobriu ali o magnetismo, né? O fluido magnético, que realmente pode provocar saúde, provocar assim. Na verdade, o nosso Hipólito Leon Denis Arrivaio, Allan Kardec, ele, na época em que ele tomou conhecimento das mesas girantes, de tudo aquilo que estava ocorrendo, ele estudava o magnetismo, né? Ele fez um curso com Fourier, né? Então, 2 anos com Fourier. Então, quando ele toma conhecimento daqueles fenômenos espirituais, na verdade, ele já estudava o magnetismo. O magnetismo, que foi trazido exatamente. Por já tinha, assim, um conhecimento dessa energia, né? Então, ele desdobrou isso no momento em que ele passa a observar os fenômenos mediúnicos, aquele movimento de mesas, tudo que ocorria, aquelas respostas feito que eram dadas. Feito físico lá com as irmãs Fox. E ele aí passa realmente a desenvolver cada vez mais o seu estudo, a sua análise, e orientado, esclarecido, coordenado, certamente, pelo plano espiritual que trabalhava com aquela matéria. E que nos trouxe, através de Allan Kardec, exatamente a codificação da doutrina espírita. Ele usou as irmãs Bodin, usou o próprio Rustan, também foi médium dele. Essa irmã Dufour também, que agora está saindo algum livro, também. Na verdade, o Rustan, ele era um advogado. Ele, quando ele defende essa tese aí essa é a crítica que se faz ao Rustan, ele defende a tese do corpo fluídico, ele se utiliza de uma médium para isto. Mas ele conviveu com Allan Kardec, sabia que Allan Kardec, que a espiritualidade, havia trazido uma ideia contrária a isto. Mas ele não falou nada para cá. Aí o erro lá, o equívoco do nosso Rostem, Jean-Baptiste Rostem, foi exatamente este, parece-nos. Porque ele omitiu. É. Ele não falou para Allan Kardec que estava também trazendo uma tese totalmente, diametralmente oposta àquela que era que a lógica... Mas foi útil a Kardec até certo ponto, né? Não, porque Kardec também não tomou conhecimento, ele conhecia Jean-Baptiste Rustem apenas como advogado, como uma pessoa que estava, era sua conhecida. É. Mas ele não sabia que Rustem estava realmente trabalhando naquela matéria. Ideia, né? Com essa ideia. Que fora trazida de uma forma que doutrinariamente, de conformidade com a doutrina espírita, não estava adequada. É o que está acontecendo com essa irmã que está se manifestando através de um médium lá de São Paulo, tem vários livros, em que ela diz algumas coisas totalmente contrárias à doutrina, como, por exemplo, que os espíritos perseguem os médiums, os espíritos obsessores. Não. O obsessor persegue o errado, persegue o mal, persegue o viciado, o vicioso. Agora, se o médium for, ao mesmo tempo, médium, viciado e vicioso, aí é um prato cheio, né? Aí realmente... Mas a questão da essa... Existem duas ofensas à doutrina. A primeira é isto, que, na verdade, existe uma causa material para o fato. Com certeza. E outra é a ofensa lógica, racional, porque o Espiritismo defende a tese da universalidade das informações. Kardec sempre defendeu isto. Então, uma informação que venha do plano espiritual, para que seja acolhida pelo Espiritismo, deve ter vindo através de diversos médiuns e através de diversos espíritos, com certeza. Sempre foi este o critério acolhido por Allan Kardec. Quando é unilateral, realmente não tem, de maneira nenhuma. Não tem consistência. E formalmente ele é contra a doutrina, porque não tem essa universalidade. Foi a questão do Rustem, entre outras, e também desta médium aí a que você está sempre... O livro até que, inclusive em determinados trechos, eles copiam o evangelho, mas tem cada termo que, por exemplo, assim, os espíritos são recebidos pelos cangaceiros do Cristo. Só se esse médium foi, como diz assim, foi da turma de Lampião, porque foi brincadeira. Mas o nosso tempo está esgotado, lamentavelmente, passa, a gente começa a fazer essa análise, desenvolver, o tempo é exíguo para uma análise mais aprofundada, certamente, mais extensa. Mas nós vamos ficar por aqui com este analisando os fatos e hoje sobre o sobrenatural. Manifestações sobrenaturais podem ser explicadas pelo Espiritismo, de Assunta Cristina S. Gulmini, que está no jornal O Clarim, de 15 de dezembro de 2007. Agradecemos mais uma vez a atenção de todos e desejamos aos nossos queridos ouvintes muita paz em seus corações. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Analisando os Fatos.